Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Nascimento. Boa tarde, galera. Começando mais um aqui na RioSulRádio.com, mais um Classic Rocks. Quase que eu invertei aqui. Começando mais um RioSulRádio.com na sua rádio Classic Rocks. É mole? Brincadeira, né? Eu acho que eu viajei aqui na maldita, né? Pensando que fosse a maldita. Oh, seria bom. Seria bom, mas não dá. Bom, mas já tá bom, do jeito que tá, tá ótimo, cara. Começando mais um Classic Rocks, até as 4 da tarde, 2 horas com os clássicos do rock pra você ficar completamente à vontade, fazer o que você gosta ouvindo boa música, tá ok? E hoje tem muita coisa boa, tem Michael Schenker, Ronnie James Dio, Saxon, Slade, nossa, Slade, cara, nossa, coisa boa, aliás, coisa ótima. Tem também Nazaré, que agora encerrou, o vocalista não tem mais condições de cantar, problemas de saúde, saiu da banda, ou seja, acabou o Nazaré, que assim, aquela voz característica dele, do Dan McFerty, não tem graça. E tem um set de músicas que eu vou tocar aqui, do Ozzy Osbourne, no tributo que ele fez a Randy Rhoads, aquele excelente guitarrista que acabou morrendo num acidente de avião. Tem também, ó, Crackles, Kansas, deixa eu ver aqui mais aqui, ó, Humble Pie, cara, Fogheads, Gary Moore e um clássico também pra você aqui, um álbum dos anos 70, aliás, um ano de 1970 mesmo, é Grand Funk Railroad, ao vivo. Tá bom pra você? Então vamos começar com Michael Schenker, ele e o irmão Rudolf Schenker, os dois foram os fundadores do Scorpions. Pra você que não sabe, cara, Michael e Rudolf Schenker começaram a fundar o Scorpions, depois Michael Schenker saiu e o Rudolf Schenker continua até hoje. Mas o Michael Schenker fundou sua própria banda, e você vai conferir comigo agora com Brave New World, Michael Schenker Group. Vamos lá. Classic Rocks. Like a fool coming back for more. We'll be right back. Aí, ó, sou fãzaça dessa banda. Aliás, o Randy Rhoads, que eu falei que tem um tributo dele aqui, toca nessa, começou nessa banda. O Ozzy conheceu ele aí, ó, no Quiet Riot, In Harm's Way. Gostou? Anterior foi Telegram, do Nazaré. Eu falei no começo do programa, né, do Dan McFerty, que não vai gravar mais, saiu do Nazaré, mas ele tem um álbum pra ser lançado agora. É o último do Nazaré, tá ok? E a gente sempre confere. Os dois últimos a gente já tocou aqui pra você, tá? É o Telegram, uma música muito louca, cara, tá? Do álbum Close Enough From Rock and Roll, de 1976, cara. 76, é mole? Bom, teve Slade também, Come On, Let's Party, tá? Saxon, Prince of the Night, deixa eu ver o que é mais aqui, ó. Ronnie James Dio, esse aí é outro que dispensa comentários. Shivers, e começamos com Michael Schenker Group, com Brave New World. A gente vai pro break e volta, deixa eu ver aqui, ó. Uma homenagem que o Ozzy fez ao Randy Rhoads. A gente volta já. Pois é, Classic Rocks, meu amigo, tá à vontade, né? Sabadão, de tarde. Se estiver trabalhando, ótimo. É bom trabalhar ouvindo rock, cara, eu adoro. Tá? Também eu trabalho com isso, mas não quer dizer nada. Você pode ouvir na boa, põe baixinho ali, tá? Bom, tá, depende do patrão também, né? Pode pedir pra você tocar o Luan Santana aí, bicho, pega. Aí não dá. De jeito nenhum, cara. Eu ainda vou apanhar por causa disso ainda, mas deixa quieto. Vou apanhar por um bom motivo. Por não gostar de sertanejo. Pode me bater. Bom, eu assino embaixo. Olha, é um álbum lançado em 1987 do Ozzy Osbourne. Tribute to Randy Rhoads, ou seja, tributos ao excelente guitarrista Randy Rhoads. Esse é aquele que foi fazer um teste pro Ozzy, eu já falei aqui várias vezes. Ele pegou a guitarra, sem estar ligado a guitarra, começou a dedilhar a guitarra. E o Ozzy do lado. Aí daqui a pouco ele parou. Bom, já esquentei os dedos, vamos fazer o teste. O Ozzy, não, o senhor tá contratado. Você vê, o cara quando é bom não precisa nem. É. Ele morreu no acidente, estava na fazenda do Ozzy lá, resolveram dar uma volta de avião, cara. Putz, o avião caiu, morreu ele, a empregada, mas outro gente que tava. A mulher nunca andou de avião, tinha medo, pavor de avião. O cara convenceu ela a andar, dar uma volta de avião com ele. O Ozzy tá lá na casa, daqui a pouco só viu aquele barulho, né? Bom, não precisa nem dizer, eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque foi uma coisa muito chata. Excelente guitarrista que você vai conferir comigo agora nessa sequência aqui que a gente vai fazer, tá ok? A gente começa com Mr. Crowley. Saca bem os solos que vão acontecer nessas músicas. Vamos lá. Thank you. Olha, tem um vídeo desse álbum aí. O Ozzy põe o Randy Rhoads nas costas, aqui no ombro. E o Randy Rhoads fica solando e o Ozzy andando correndo de um lado pro outro com ele no palco. Não, cara. Por isso que eu sou fã desse maluco, cara. Ele não faz nada, não tem dois shows iguais. Não tem nada igual. Com ele tudo é diferente, tá? E Paranoid, você viu o clássico. Esse Paranoid é aquela história que eu tô cansado de contar aqui, do segundo álbum do Black Sabbath, que faltavam 3 minutos e pouco para fechar o álbum. O produtor chegou e falou, aí Tony Iommi foi lá pra dentro de uma sala, inventou um riff na hora, Ozzy botou a letra em cima. Cara, quando o cara sabe, não tem conversa. E se tornou um dos maiores sucessos do álbum, foi o maior sucesso, segundo álbum do Black Sabbath. Mas tá aí, ó, Paranoid com Randy Rhoads, Suicide Solution, e deixa eu ver, Fly High Again, Crazy Train e Mr. Crowley. Uma homenagem de Ozzy, gravado em 87, um tributo a Randy Rhoads. A gente vai pro break, na sequência a gente volta. Você vai saber, daqui a pouquinho a gente volta. Classic Rocks, todo sabadão, cara. 2 da tarde, pode espalhar pra galera. Se bem que precisa nem espalhar, né? Internet é brincadeira, meu amigo. Caiu na rede, já tá todo mundo sabendo. Por isso que é bom que a gente tem que caprichar, porque se for coisa ruim, também todo mundo fica sabendo. Então você tem que fazer a coisa certa. Nem sei por que eu tô falando isso também. Mas olha, vamos começar com um grupo progressivo dos anos 70. Não torce o nariz, não, que você ainda nem ouviu a música. Calma, tá? Easy, man. Calma. Tá ok? A gente vai começar com Kansas. Fight Fire with Fire. Vamos ouvir. Classic Rocks. time. It's really been a gas. I'm talking to you, doctor. slave. I don't want you to work all day. I don't want you to be single blue. I just want to make love to you. By the way that you switch and walk, I can tell by the way that you treat your man. I can love you, baby, it's a crying shame. I don't want you to wash my clothes. I don't want you to keep a home. I don't want you to be true. I just want to make love to you. We don't know any more songs, but this is one we used to play together. It's called Stop Messing Around. It goes like this. E aí, você é fã do Gary Moore? Eu não conhecia esse cara, eu só conhecia daquela musiquinha melosa que teve, né, em novela, e essa, aquela musiquinha, sabe? Bem baba-ovo mesmo. Eu não sabia que o Gary Moore era um bluseiro de primeira e fazia músicas incríveis, como esse blues aí que você ouviu aí, ó. Stop Messing Around. Blues não é só aquela coisa de tom, tom, tom, tom. Não é só isso não, meu amigo. É rhythm and blues, tá? Ah, o César, né, cara? Ele já me falou. Agora deve ter gostado desse Stop Messing Around. Essa música, inclusive, foi gravada também pelo Rockin' Bobo, do Aerosmith. Mas só aqui com Gary Moore, meu amigo, muito melhor. Que me desculpe o Joe Perry, que é o vocalista lá do Aerosmith. Foghat, I Just Wanna Make Love To You. Olha só, essa música aqui é original do Mungo Jerry, cara, dos anos 70. O Foghat pegou e fez essa versão maravilhosa aí que você ouviu. Humble Pie, Humble Pie. Inclusive, Peter Frampton começou tocando no Humble Pie, pra você que não sabe. I Don't Need a Doctor, que é um clássico do rock. Teve também aqui, ó, Kansas Down Crocus, a banda suíça, cara, suíça. Crocus, esse Crocus quer dizer, o nome quer dizer uma planta alucinógena. Crocus, é mole, o pessoal é terrível, cara. É, uma planta alucinante, tipo um cogumelo, como a gente conhece. É, Long Stick Goes Boom, começando bem, né, cara? É, começou com Kansas. Agora eu acabei viajando aqui. Foi Crocs, Long Stick Goes Boom, a primeira que foi Fight Fire with Fire. Legal? Bom, olha, a gente vai pro break, é a saideira, vai ser Grand Funk ao vivo, um álbum gravado em 1970. É um clássico, a gente volta já. Pois é, chegamos aí na saideira, o último site, agora falei certo, o último site de músicas pra você, e como eu prometi, vai ser o Grand Funk Railroads, gravado em 1970. A gente tá falando do Crocus aqui, que é uma planta alucinógena, é o Crocus, e eu lembrei aqui de uma história de um amigo meu que tomou chá de trombeta. Quem conhece sabe a merda que ele fez. Olha, meu amigo, ele entrou numa que era um passarinho, desceu correndo aquele negócio, a gente tava em Mauá, desceu correndo uma rua. Uma rua, um estado de terra, batendo as mãozinhas assim, querendo voar, de repente caiu no buraco, rapaz. Ficou todo mundo preocupado. Caramba, o cara caiu, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Daqui a pouco saiu o cara com o braço estendido assim, o outro normal. Falei, e aí? Não vou dizer o nome do cara, né? E aí, fulano? Não, cara, tudo bem, só quebrei a asa. Falei, nossa senhora! Só quebrei a asa, essa foi ótima. Aí o Diego falou, Adolfo, você vai beber isso? Falei, tem outro, rapaz, você tá louco. Quebrei a asa. Tá bom, deixa quieto. Se ele tiver me ouvido, ele vai me xingar. Ele vai mandar até uma mensagem aqui. Mas deixa, eu não vou dizer o nome do santo. Eu conto milagre, mas não digo o nome do santo. Tá ok? Vamos pra saideira então. Grand Funk ao vivo. Nossa, o rock tem cada história que você nem imagina. Grand Funk ao vivo pra você, 1970. Com, deixa eu ver qual foi a primeira música mesmo. Acho que é Paranoid. É Paranoid. Vamos lá. Classic Rocks. Too much time anticipating. body, just to the very end. I said, if you do, I wanna be like you. But you sure got a real good friend. You sure got a real good friend. Friend. Friend. Yeah. Pois é, Mark Farmer e o Grand Funk Railroad, cara. Heartbreaker. A gente tá rindo até agora da história da Asica. Teve também o In Need e Paranoid. Você vê, são só três músicas, mas o álbum é duplo, tá? Eu prometo um dia tocar mais músicas desse álbum pra você aqui. Tá fechando com chave de ouro aqui, com o Grand Funk Railroad, gravado em 1970, meu camarada. Tem 43 anos isso aí, tá? 43 anos, não é brincadeira não. Esse aí foi mais um Classic Rocks pra você, os clássicos do rock, tá? Sabadão, daqui a pouquinho você vai dançar, começar a curtir a noite aí, eu sempre esqueço o nome do programa, Flash House, ô meu Deus, ô cabeça, já falei, é o PVC, gente, não esquenta a cabeça não. Tem o Flash House pra você já ir se preparando pra noite, e sabadão é isso mesmo, cara, é todos os ritmos, você escolhe o que você gosta e vai curtir, tá ok? E um detalhe, só tem um detalhe. Se for beber, meu amigo, não dirija, tá ok? Classic Rocks.